defender a manutenção? Não, temos de ter a noção que para subir a uma segunda liga não pode ser com qualquer plantel nem com qualquer estrutura, temos de ter consciência daquilo que somos. Não viramos a cara à luta, temos ambição e se pudermos chegar a um segundo lugar nesta série e garantir desde imediato a manutenção, ótimo. Se não, vamos ter de ter uma época mais complicada, mas o nosso objetivo será sempre ganhar, como é sempre, e vamos ver se as coisas correrem como nós pretendemos que corra. Pode ser que a gente consiga chegar aos dois primeiros lugares e vamos à fase de subida, promover o clube e promover os atletas. Este grupo de jogadores dá-vos essa esperança? Sim, claro que sim. É um grupo constituído por muitos atletas da época passada. Temos também um vasto grupo de jogadores que vêm das camadas jovens. Estamos a falar de cerca de um terço do plantel é constituído por jogadores que foram formados aqui no clube. Mais de metade deles são do âmbito regional, são pessoas que sentem o clube, que sabem jogar, que têm experiência nesta série. Fomos nos reforçar com alguns atletas que achámos que era conveniente e penso que nos dão garantias plenas de conseguirmos um campeonato pelo menos bem mais descansado que da época passada.